informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. Muito boa tarde. Iniciamos agora o espaço de análise à pandemia Covid-19 com o professor Carlos Antunes, especialista, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Estamos também em direto através do Facebook da Rádio Boa Nova. Professor, muito boa tarde. Obrigada por se juntar a nós em mais uma análise aqui na Boa Nova. Seja bem-vindo. Obrigado, Liliana. Boa tarde a todos os ouvintes e obrigado, obviamente, por uma vez mais estarmos aqui a falar sobre esta situação, trazendo, obviamente, boas notícias, esperemos. Claro que sim, vamos então esperar que seja assim. Professora, hoje já são conhecidos os dados da Covid-19, mais um dia sem óbitos a registar, portanto pontualmente tem acontecido assim. Há, no entanto, 572 novos casos no nosso país, a maioria, repetindo-se de novo o cenário, está a acontecer na região de Lisboa e Val do Tejo, onde por esta altura se têm concentrado as atenções. É agora esta região que mais preocupação tem vindo a gerar. Sim, é uma realidade. Portanto, a região de Lisboa e Val do Tejo é a única que se mostra com alguma dinâmica de relativa preocupação. Eu digo, reforço, relativa, porque obviamente é uma situação mais de alerta, propriamente de grande preocupação, dado que já temos um grande número de pessoas protegidas, essencialmente os mais vulneráveis, os mais idosos e também pessoas com situações de saúde mais grave, que podem complicar numa situação com a infecção de Covid, e isso traduz-se, mesmo havendo um aumento de incidência, ou seja, um aumento de casos, não se repercute em termos de hospitalizações e em termos de óbitos. Os óbitos são praticamente residuais, números muito extremamente reduzidos, e também os internamentos têm vindo a diminuir, essencialmente nas faixas etárias acima dos 70 anos, tendo obviamente observado nos últimos tempos um aumento ligeiro entre os 30 e os 59 anos, obviamente fruto de aumento da incidência, mas são valores muito reduzidos que não colocam de maneira alguma em causa o regular funcionamento dos hospitais, nem sequer põem em pressão as enfermarias ou os cuidados intensivos. E portanto isso obviamente é aquilo que nos dá alguma garantia de segurança e de tranquilidade e também de esperança, porque estamos no bom caminho. À medida que vamos avançando na cobertura vacinal, vamos ganhando mais defesa e mais imunidade e, portanto, conseguir uma situação de controle epidémico, retirando, obviamente, a questão das novas variantes, que são as variantes de preocupação, que obviamente estão a ser estudadas e acompanhadas, monitorizadas, por forma a termos a certeza que isso não se traduz num agravamento da situação epidemiológica. Muito bem. Professor, já na próxima semana, em que iniciamos o mês de junho, portanto, já a partir de junho também a vacinação para as faixas dos 40 e dos 30 anos, também hoje já terá iniciado autoagendamento para a faixa acima dos 50, sendo que já teve início também a faixa acima dos 55. Como é que avalia este comportamento do plano de vacinação? Está a decorrer a bom ritmo? Sim, era o que era esperado. Depois da estrutura montada e dos recursos que temos e da disponibilidade de vacinas, era uma questão de facto de pôr em funcionamento. É claro que nós sabemos que há situações em atraso em algumas faixas mais de maior idade, mas isso são casos às vezes muito particulares ou desconhecimento para dentro das pessoas ou situações clínicas que carecem de uma análise clínica, situações que têm algo, pessoas que têm algumas doenças que têm que ser sujeitas a alguma análise para ver o impacto da própria vacinação. Evidentemente também houve aquela questão da complicação com a AstraZeneca, que obrigou a uma redefinição da estratégia da vacinação daqueles que já tinham a primeira dose com a AstraZeneca. Foram estudados e analisados situações de cruzamento de vacinas diferentes para ver o impacto em termos de sintomas associados à vacinação. E isso dá alguma tranquilidade, porque é possível de facto haver um cruzamento com alguma exceção, por exemplo, de situações como eu já conheci uma, e tendo conhecimento das implicações que se traduz no cruzamento de vacinas, por exemplo, pessoas que não podem ter febre por alguma situação associada ao seu estado clínico, à sua doença, não podem haver cruzamento de vacinas, porque a febre é uma dos sintomas que pode ser amplificado, ou seja, pode ser aumentado numa situação de combinação de diferentes vacinas, mas que não se traduz, obviamente, numa situação normal de uma pessoa saudável, não se traduz em qualquer complicação. Portanto, são meras situações raras que obviamente carecem de uma análise clínica, e obviamente os especialistas e os médicos acompanharão. Mas já que, o que eu queria dizer é que devido a essas dificuldades de completar a cobertura vacinal dos mais idosos, não se pode parar a máquina de vacinação, e por isso avança-se nas cidades mais jovens, por forma a conseguirmos mais rapidamente termos uma grande cobertura vacinal. Sabemos que a questão da imunidade de grupo está a ser estudada e analisada, ainda é uma incógnita sobre o valor ideal para garantir essa imunidade, porque ele depende não só do chamado número de reprodução básico, R0, que é alterado em função das novas variantes, mas também da efetividade vacinal. E só com o tempo é que nós vamos conhecendo melhor a tal efetividade ou eficácia vacinal, ou seja, o número de pessoas que depois vacinadas fica efetivamente protegido da infecção e da doença. E essa efetividade vacinal varia de vacina para vacina, e tem de facto uma diferença para 100% relativamente considerável. Ela varia entre os 80% e os 90%, e isso vai implicar, quanto menor for a efetividade vacinal, maior será a necessidade de imunidade de grupo. E portanto estamos a apontar para uma imunidade acima dos 75%, na ordem dos 80%, que é necessário através da cobertura vacinal. E portanto isso só lá para outubro, lá para outono, final do ano, é que podemos conseguir esse nível de cobertura, mas o ideal é que as pessoas mais velhas, incluindo os adultos jovens, tenham uma cobertura vacinal suficiente para nos garantir no final do verão uma outra segurança em termos de epidemiológicos. Professor, até lá nada de tirar a máscara. Tem-se falado muito, projetado várias opiniões acerca disso, de que no verão já podemos talvez tirar a máscara. Qual é que é a sua opinião, ou daquilo que sabe, o que é que nos pode dizer? Sim, daquilo que eu sei, é uma questão que ainda está em aberto. Aliás, amanhã no Infarmed irá-se falar sobre essa questão, e portanto estamos a acompanhar estudos que estão a ser feitos nos outros países, por forma a sabermos como é que as vacinas garantem não só a proteção à doença, aos sintomas, mas também a proteção à infecção e a proteção contra transmissão. São outros dois parâmetros que são a ser analisados e estudados e acompanhados em termos de estudos controlados com estudos científicos. Há alguma proteção contra a infecção e contra a transmissão, mas é preciso, carece de mais estudos e mais confirmação. Portanto, o princípio da máxima precaução e máxima prudência é de que se deve continuar com as medidas de proteção, mesmo estando vacinado com as duas vacinas. Mas progressivamente vai-se ouvindo falar essa ideia de que provavelmente as pessoas vacinadas com duas vacinas, com as duas doses, e que com mais de 7 dias depois da segunda dose, poderão ser aliviadas as medidas de proteção individual para essas pessoas, nomeadamente a proximidade e a máscara. Mas são questões que estão em cima da mesa, que ainda não estão definitivas, mas que se começam a falar e obviamente a equacionar para nos trazer a tal normalidade que tão nós tanto desejamos, não é? A professora, então amanhã a reunião no Infarmed, hoje também deverá ser divulgada a nova avaliação do governo, a avaliação semanal. O Oliver do Hospital tem estado ali na lista dos concelhos em alerta. O número de casos, a última atualização dava então conta de 10 casos ativos em Oliveira do Hospital. Também o último relatório de situação, ou seja, dá uma semana, dava conta de uma incidência de 130 casos por 100 mil habitantes. Daquilo que sabe, do que é o seu conhecimento, com que é que podemos contar no concelho? Eu tenho dados até à data de dia 24, estou à espera que me sejam entregues os dados de hoje. Mas Oliveira Hospital já está com uma incidência, uma taxa de incidência abaixo de 100, está com 88 casos por 100 mil habitantes, portanto, ou seja, um acumulado de 17 casos, isto até dia 24, ok? Portanto, quer dizer que provavelmente haverá, à data de hoje, o número seja inferior. O RT, que eu agora estimo para os concelhos, é já inferior a 1 há mais de 6 dias em Oliveira Hospital, e portanto o potencial de infecção, ou seja, aquilo que me dá nos próximos dias a taxa de incidência, será na ordem dos 70 casos por 100 mil habitantes. Ou seja, estamos a dia 24 com 88, mas é provável que hoje seja divulgado, ou que amanhã seja divulgado, a tabela com o valor inferior a 80 casos por 100 mil habitantes para o Oliveira Hospital. Portanto, o que é positivo, não é? O que é positivo. Sim, sim, é positivo. Ou seja, a Oliveira vai deixar de estar na lista de municípios em situação de alerta. O único que se mantém naquela região é Arganil, que à data de dia 24 estava com 381 casos por 100 mil habitantes, portanto acima dos 240 casos, mantendo na mesma a sua sinalização, mas tendo já baixado relativamente à última avaliação, que era na ordem dos 608 acima dos 480. Exatamente. Portanto já está em nível amarelo e está no bom caminho, porque também tem um RT já abaixo de um, pelo menos há 7 dias, e portanto com uma tendência de diminuição e com potencial de infecção que aponta para baixo dos 300 casos por 100 mil habitantes nos próximos 4 dias, quer dizer que obviamente vai ter também uma revisão da sua situação. Távoa e Cargal Salto estão praticamente com níveis muito, muito, muito baixos, só não cheguei a ver Santa Comadão, mas a região e a zona está de facto com uma zona mais ou, com uma situação mais ou menos controlada, atendendo até para a evolução positiva no caso de Arganil. Muito bem, professor, muito obrigada pela sua análise, por se juntar a nós na nossa emissão. Nós voltamos num novo espaço de análise à Covid-19 aqui na Boa Nova. Obrigado e bom dia para todos, um bom fim de semana e até à próxima. Muito obrigada. Foi então este espaço de análise à pandemia Covid-19 com o professor Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O professor Carlos Antunes, também um oliveirense, e que tem vindo a acompanhar toda esta evolução da pandemia da Covid-19. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook.